estão a passar. Cuidados pequeninos, que fome estão a passar. Ó São Brinquinho, te peço a rezar, olha por nós, vem-nos abençoar. Vou ao Santinho, vou-vos visitar, e aos teus pés eu vou rezar. Ó São Brinquinho, te peço a rezar, olha por nós, vem-nos abençoar. Toda a porta aberta, peço-te pelos imigrantes, olha por eles, Santinho, que da terra estão distantes. Olha por eles, Santinho, que da terra estão distantes. Ó São Brinquinho, te peço a rezar, olha por nós, vem-nos abençoar. Santinho adorado, no mundo há tanto pecador, fica com mais um pedido, faz queixa, paz e amor. Fica com mais um pedido, faz queixa, paz e amor. Ó São Brinquinho, te peço a rezar, olha por nós, vem-nos abençoar. Santinho, vou-vos visitar, e aos teus pés eu vou rezar. Ó São Brinquinho, te peço a rezar, olha por nós, vem-nos abençoar. Vou ao Santinho, vou-vos visitar, e aos teus pés eu vou rezar. Ora, muito bem, boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Glória na Rádio Arco-Íris 96.2, Orleans. Ora, hoje são 31/10/2019, chegamos ao fim do mês de outubro. Amanhã temos o Dia de Todos Santos, para todos comemorar, todos temos pessoas que já partiram daqui e nós cá os vamos recordar e vamos recordando sempre todos os momentos. Ora então, uma boa continuação e sejam bem-vindos à minha emissão das 5 às 7. Ora então, vamos à música portuguesa e até já. Ela chegou no seu vestido vermelho, muito acima do joelho e um decote de arrasar. E os rapazes já perderam o juízo, fazem tudo o que é preciso para com ela dançar. Esta senhora pode ser muito vaidosa, mas também é carinhosa com as escolhas que faz. Ela procura um rapaz habilidoso que também seja gostoso para dançar o cha-cha-cha. Ela vem ao baile para dançar o cha-cha-cha. Cha-cha-cha, cha-cha-cha. Ela vem ao baile para dançar o cha-cha-cha. E quando o baile acabar, continua o cha-cha-cha. Ela vem ao baile para dançar o cha-cha-cha. Cha-cha-cha, cha-cha-cha. Ela vem ao baile para dançar o cha-cha-cha. E quando a casa chegar, vai fazer o cha-cha-cha. Thank you.

Ora, muito bem, são 17 horas e 31 minutos e esperam que estejam a gostar da minha emissão. Comigo é um grande prazer estar aqui na vossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. E então vamos ficar com uma outra música e vou-vos dar a dica por volta das aqui duas dicas, que é de castanhas assadas. E uma é um chá, agora para quem tem muita tosse, que estamos nesse tempo, para moda, ficamos sem tosse, então vou-vos dar uma receitazinha. Quando for 6 horas mais ou menos por aí, eu vou-vos dar essas duas receitas. Ora então, vamos ficar. Uma boa tarde para quem estiver a trabalhar, para quem vai em viagem, uma ótima viagem e uma continuação de uma boa emissão aqui na nossa rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, até já. Exclusivo dela, eu já não pinto para fora, hoje eu só pinto para ela.

madrugada gritou, até o padre ajudou. Aperta, aperta com ela, a banda sempre a tocar, o povo todo a cantar. Aperta, aperta com ela, nós apertamos os dois, então aí é que foi. Aperta, aperta com ela, esse amor pois então começou nossa paixão. Nesse baile de verão toda a malta gritou, até o padre ajudou. Aperta, aperta com ela, a banda sempre a tocar, o povo todo a cantar. Aperta, aperta com ela, nós apertamos os dois, então aí é que foi. Aperta, aperta com ela, esse amor pois então começou nossa paixão. Nesse baile de verão. Ora, muito bem, são 17 horas e 47 minutos. Esperam que estejam todos a passar uma boa tarde, um bocado com chuva e um bocadinho de frio, mas isto é tudo normal do tempo. Ora então, vamos ficar aqui com a Maria Lisboa, viver a vida, isso é que é preciso, isso é ótimo para nós todos. Temos que gozar a vida e viver a vida, porque esta vida passa num segundo. Ora então, vamos à música e até já com Maria Lisboa, que vai estar connosco no dia 9 de novembro, que estamos já quase lá. Não podemos deixar de ir todos até à Sala de Monte Sião, em São João de Belão, para estar na companhia dela, para que ela fique a gostar aqui da nossa cidade de Orleans, que é uma cidade muito bonita, e eu acho que todos nós devemos lá estar para aplaudir a nossa Maria Lisboa. Ora então, vamos lá viver a vida. We'll be right back. falar. Responde e fala português, porque estás em Portugal. Diz-me, Maite, como estás? Se tens passado bem ou mal? Tenho andado muito mal, muito trabalho como tu. Já nem me posso sentar e também já mal o cu. Ai, coitadinho, estás doente do cu? Vamos para a festa, noite

Ora, muito bem, são 18 horas e 2 minutos. Ora, então eu vou dar a minha receita das castanhas, que amanhã é dia 1 de novembro, é dia de Todos Santos, é o dia em que costumamos fazer o magusto e comer castanhas. Ora, então, eu vou-vos dar a receita. É uma receita, é simples, como toda a gente sabe, mais ou menos preparar as castanhas assadas. Bom, vocês descascam a quantidade de castanhas que querem para fazer o magusto. Ora, então, cortam a parte direita, tiram a casca, a metade da casca da castanha. E, de seguida, junta as castanhas dentro de um recipiente onde vai levar água por menos uma hora antes de as meter a assar. Depois delas estar uma hora, vocês tiram-nos, põem-nos num escorredor para escorrer a água, para elas ficarem outra vez ao normal, não muito secas, mas pronto. E depois levam-as a assar. Quando vi que estão assadas, estão prontas para comer, para beber com a sua jerapia, com o seu vinho doce, que em Portugal ainda é algum, e como a bebida que vocês mais preferirem. Ora então, bom apetite, estão prontas para comer, um bom apetite e que tudo corra bem sobre as castanhas, porque são um bocadinho pesadas, mas pronto, sabem bem. Ora então, e depois, então vamos dar a dicadinha do chá. O chá, para quem tem tosse, então ferve um litro de água ou meio litro de água, a quantidade como vocês quiserem, e juntam cascas de cebola. Vocês vão a onde tenha cebolas, aquelas folhinhas que saem todas secas e estão bem até, como é que eu ia dizer, as raízes. Juntam as raízes e as cascas da cebola secas. Deitam dentro da coisa que está a fazer o chá, da cafeteira. E depois deixam ferver aí uns 5 minutos. E pronto, está pronto para tomarmos então este chá, que faz muito bem para quem tem tosse, que nestas alturas andamos todos quase cheios de tosse. Ora então, uma boa continuação e um bom jantar para todos e até já. E vamos à música. Meu coração está faminto.

só pago, ai, eu passo assim. Você merece, tem razão, e em gratidão, falar mal do vinho e aprovar o que digo. Vamos, meu amigo, a mais um copinho. Vamos falar mal do vinho e aprovar aquilo que digo. Vamos, meu amigo, a mais um copinho. Ora, são 18h22. Eu aqui tenho uma dedicatória para fazer para Maria de Fátima, para seus filhos, para seus netos e para José Cardoso, para o amor da sua vida. Ora então, aqui vai Marco Paulo, Maravilhoso Coração. Espero que ela goste e uma boa continuação de uma boa tarde e até já. Peço desculpa que me enganei na música para ela, mas então a seguir vai ser a música que eu tinha programado para ela. Então até já. Linda menina, deite meu regaço, aceita um beijinho, não digas que não. Hoje há festa na aldeia, cá tudo canta, o arraial está bom demais. Grita, dança e balança, ninguém se cansa e toda a gente pede mais. Tenho uma morena presa nos meus braços, uma loirinha louca para entrar. Hoje na aldeia sou cowboy, atiro laço, e é nesse abraço que eu quero ficar. Hoje na aldeia sou cowboy, atiro laço, juntinhos vamos ficar. Oh Carolina, dá-me cá um abraço, bem cedo, com o passo do meu coração. Aceita um beijinho, não digas que não. Linda menina, deita em meu regaço. Aceita um beijinho, não digas que não. Nos meus braços, uma loirinha louca para entrar. Hoje na aldeia sou cowboy, atiro laço, e é nesse abraço que eu quero ficar. Hoje na aldeia sou cowboy, atiro laço, juntinhos vamos ficar. Oh Carolina, dá-me cá um abraço, bem cedo, com o passo do meu coração. Linda menina, deita em meu regaço. Aceita um beijinho, não digas que não. Linda menina, deita em meu regaço. Aceita um beijinho, não digas que não. Que vai então a dedicatória da parte para Maria de Fátima. Marco Paulo, Maravilhoso Coração. Então, até já.

Ora, é muito bem, estou quase a chegar ao fim da minha emissão. Foi um prazer muito grande estar aqui na vossa companhia e vós na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2 de Orleão. Ora então, eu aqui vou oferecer da minha parte para todas as meninas e senhoras e para todos os doentinhos do mundo, para que Nossa Senhora os proteja e lhe dê umas rápidas melhoras. Ora então, aqui vamos ficar com o nosso Marco Paulo, 24 Rosas. Ora então, até já. Eu, o último dos teus grandes amores. Eu, um louco por te dar o meu coração. Mulher, não digas não. Pôs água fresca numa jarra dentro do teu quarto e junto à cama. E se sentires só teu coração, recorda-te, amor, que alguém te chama. Pôs água fresca numa jarra teu quarto e junto à cama. Se alguém te perguntar de quem são, tu respondes são de quem me ama. Se com mil coisas e perdoa-me se eu te interrompi. Hoje mandando-te estas 24 rosas, as horas que por dia penso em ti. Pôs água fresca numa jarra teu quarto e junto à cama. E se sentires só teu coração, recorda-te, amor, que alguém te chama. Pôs água fresca numa jarra dentro do teu quarto e junto à cama. Se alguém te perguntar de quem são, amor, que alguém te chama. Pôs água fresca numa jarra dentro do teu quarto e junto à cama. Se alguém te perguntar de quem são, tu respondes são de quem me ama. Ora, muito bem, eu agora aqui vou passar o nosso grandioso artista Fernando Martins, com os seus 30 anos de carreira de já. Ora então, vou passá-lo aqui com uma música, Felgueiras é Nossa Terra. Ora então, vamos à escuta do nosso grandioso Fernando Martins, um grande artista que nos tem trazido sempre aqui a uma grande alegria a todos os portugueses aqui em Orleans e espalhados pelo país. Então, até já. Thank you.

sejas má, não sejas louca. Dá cá um beijo da tua boca. Dá cá um beijo. Dá cá, dá cá. Dá cá um beijo. Não sejas má, não sejas má, não sejas louca. Pensava, e era só dela de quem eu gostava, de quem eu gostava, de quem eu gostei. Foi por causa dela que eu me confessei. Dá cá um beijo, dá cá, dá cá. Dá cá um beijo, não sejas má, não sejas má, não sejas louca. Dá cá um beijo da tua boca. Dá cá um beijo. Sejas má, não sejas louca. Ora, e assim cheguei ao fim da minha emissão. Espero que tenha sido de vosso agrado. Ora, vos desejo a todos um santo dia, 1 de novembro, dia de todos os santos, e um grande fim de semana, cheio de amor, de paz e de carinho para todo mundo, sempre juntos das pessoas que mais vocês mais amem. Ora, então, um bom fim de semana e até para a semana, se Deus quiser. Cá estarei com vocês. Ora, então, um beijinho da minha parte, espalhado pelos quatro cantos do mundo, e o meu venhaja a todos vocês que estiveram à escuta da rádio Arco-Íris 96.2 Orleão. Ora então, até para a semana e um bom fim de semana e um bom jantar para todos.